Igreja no Mundo. Programa de rádio da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre. Porque há uma Igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda. Igreja no Mundo. Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre aqui na sua rádio. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Esta guerra, que podemos dizer assim que tem vários fatores, mas nesse momento nós não queremos discutir os fatores da guerra, mas queremos apelar e pedir o seu gesto solidário em favor de Cabo Delgado através da Associação da Igreja que Sofre. Igreja no Mundo. Neste momento não importa discutir os fatores da guerra, mas sim apelar à ajuda para com Cabo Delgado. As palavras do padre Edgar de Silva dizem tudo sobre a urgência do momento, dizem tudo sobre a urgência da ajuda para as populações do norte de Moçambique, vítimas de uma das mais significativas ofensivas terroristas da atualidade. Cabo Delgado está sob ataque de grupos armados que pertencem ao Daesh, organização jihadista Estado Islâmico, e há cada vez mais pessoas em fuga, há cada vez mais famílias a viver em campos de deslocados e a depender da ajuda da Igreja ou de outras instituições de solidariedade. Depois da ofensiva terrorista contra várias localidades, de que falámos aqui na semana passada, as palavras deste sacerdote ganham ainda mais importância e vão estar no centro do programa de hoje, em que vamos contar uma vez mais com a presença aqui em estúdio da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos ouvintes. Mas vamos começar por outro continente. Vamos até à América. Vamos ao encontro de diversos protagonistas da Igreja no Peru, um país situado na América do Sul. A pobreza e as dificuldades da vida no dia-a-dia de grande parte da população e o trabalho absolutamente notável da Igreja, de irmãs, sacerdotes, de catequistas, que são tantas vezes a única esperança para estas pessoas, para estas famílias, são elementos comuns que encontramos no Peru. E para falar de tudo isto, vamos até um sítio muito especial, o lugar mais alto do mundo, habitado por pessoas. Que lugar é este, Catarina? Bom, Paulo, o lugar chama-se La Rinconada, fica situado nos Andes, a cerca de 5 mil metros de altitude, e pertence à prelazia de Santiago Apóstolo de Huancané, que pertence, por sua vez, à Arquidiocese de Arequipa. Muito bem, e é um lugar inóspito, mas mesmo assim habitado. Sim, Paulo, por lá as condições de vida são extremamente difíceis. Em La Rinconada falta quase tudo. Dou apenas alguns exemplos aos nossos ouvintes. Nesta povoação, portanto a 5 mil metros de altitude, como o Paulo acabou de dizer, não há rede de esgotos, não há recolha de lixo. Muitas casas são tão miseráveis que não têm janelas e até o ar é tão rarefeito no cimo da montanha que custa a respirar. Mas mesmo assim vivem lá pessoas, até há uma povoação. Quem é que aceita viver em condições assim tão duras, tão miseráveis? Bom, Paulo, são essencialmente os garimpeiros. Portanto, na sua maioria, os habitantes lá arrinconada são garimpeiros e a tudo o que disse, a tudo o que já descrevi, ainda é preciso acrescentar, Paulo, que alguns dos lagos da região são também envenenados por causa do mercúrio usado pelos garimpeiros que procuram ouro, por exemplo. E é neste cenário duro, portanto, de uma forma quase marginal, que vamos encontrar também a presença da Igreja. Sim, uma Igreja que é também muito pobre, com muita falta de recursos, mas que está presente. Portanto, é uma Igreja que está ao lado destas populações que vivem, de certa forma, como disse, à margem da própria sociedade. Podemos dizer que esta zona dos Andes, no Peru, de que estamos a falar, é um exemplo, de certa forma, de uma contradição absurda. Por lá vemos pessoas que esgaravatam a terra à procura de ouro, em busca da riqueza, mas que vivem quase na mais absoluta pobreza. Sem dúvida, Paulo. Como se imagina, o ouro é muitas vezes apenas uma quimera e por isso muitos destes habitantes de La Rinconada, mas também toda esta região, viram-se para coisas mais rentáveis, para o dia-a-dia, como a plantação de coca, por exemplo. Claro que isto traz outros problemas também extremamente graves. Há a questão da toxicodependência, mas também de uma economia que é ilegal. Bom, e neste cenário, quais são então os projetos da Igreja no apoio a estas populações? Há muitos projetos, Paulo. Posso até dizer que a Igreja local fervilha em ideias, em iniciativas, apesar de ter tão poucos recursos, apesar de ser também muito pobre. Portanto, uma das ideias que nos foi apresentada pelo Bispo local, o Dom Giovanni Cefai, é tentar que as pessoas cultivem não a planta da coca, mas sim café, e que promovam até uma marca especial a que ele chama o café do Frade. Portanto, trata-se de uma ideia que implica reunir os agricultores locais na produção não só de café, mas também da sua própria torrefação e depois, claro, a sua comercialização através de uma marca, o Café do Frade. Vamos a ver se isto funciona, Paulo. Bom, parece uma ideia excelente. Estamos perante um bispo, de facto, cheio de energia e cheio também de imaginação, que, calculo, terá a seu lado uma equipa também de mangas arregaçadas. Sim, podemos dizer isso. Portanto, é uma equipa excelente, embora muito pequena. Portanto, nesta prelatura há, como referimos, muitos desafios e o trabalho de evangelização afigura-se bastante difícil. A começar, Paulo, pelo número exíguo de padres e irmãs. Neste momento, o bispo conta apenas com 16 sacerdotes diocesanos, 5 religiosas e 4 seminaristas. De facto, são poucas pessoas para uma missão que é também difícil por causa, e importa sublinhar esse aspecto, dos acessos íngremes aos locais mais elevados das montanhas. Sem dúvida, Paulo, e esse é o facto de é de facto um dos principais problemas. Portanto, locais íngremes, distantes, onde se chega só ao fim de muitas horas e por caminhos agrestes. Há lugares habitados às vezes por apenas meia dúzia de pessoas, a que só se chega ao fim de umas 10 horas de caminhada pelas montanhas. E para ajudar este esforço missionário, a Fundação AIS financiou, entre outros projetos, a compra de um veículo todo o terreno. Foi um dos pedidos que a Igreja local fez com mais insistência à Fundação AIS, e temos procurado corresponder a isso na medida do possível, claro, mas não só. O padre O'Connell é um dos sacerdotes presentes na prelatura de Uncané de que estamos a falar. Por ali, como ele nos vai dizer já de seguida, há muitos sinais da presença solidária dos benfeitores da Fundação AIS, de que a Catarina acabou também de referir. Até a casa do bispo foi construída graças a essa ajuda. Melhor dizendo, a casa do bispo só foi construída devido a essa ajuda. Bom dia e bem-vindos à prelatura de Uncané, a 3.800 metros acima do nível do mar. Estamos nas instalações da prelatura e sede episcopal, construídas e inauguradas no ano passado graças à ajuda à Igreja que sofre. O bispo chegou em 2019 e não tinha gabinetes para atender as pessoas. Graças à vossa ajuda, foi construído este edifício e no passado mês de dezembro foi inaugurado o primeiro andar, que o bispo quis reservar para o povo, para que as crianças e os jovens possam vir para apoio escolar, catequese, oficinas de arte e música, atividades nas quais as crianças participam. No segundo andar estão os gabinetes do bispo e a secretaria para atender bem as pessoas de toda a prelatura. O terceiro e o quarto andares, atualmente, estão a ser utilizados para o seminário, pois não temos outro local onde possamos instalar os seminaristas. A parte de cima também está prevista para acomodar os missionários, as pessoas que queiram visitar e apoiar a prelatura, como os voluntários. Então, graças à vossa ajuda, foi possível construir tudo isto para toda a nossa prelatura de Uncané. Porque há uma Igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda. Foi o padre O'Connell a relatar como é a sede episcopal da prelatura de Uncané, uma casa edificada graças à ajuda da Fundação AIS. A casa do bispo é, digamos assim, o centro nevrálgico da Igreja nesta região dos Andes, nesta região montanhosa do Peru. Mas há outros protagonistas, outras pessoas que todos os dias têm como missão ajudar estas populações, de certa forma esquecidas, estas pessoas, estas famílias que vivem no alto das montanhas em condições agrestes. É o caso das missionárias de Jesus, Verbo e Vítima. É o caso da Madre Maria Pia. O meu nome é Madre Maria Pia, missionária de Jesus, Verbo e Vítima. Vivo numa pequena vila nas montanhas do Peru, onde a vida das pessoas é muito dura. É por isso que estamos aqui. Eu e as outras irmãs ajudamos as pessoas. Todos os dias viajamos muitas horas para estarmos com os mais necessitados. Estas pessoas foram afetadas pelo terrorismo. Não queriam receber-nos. Abriam a porta para ver quem era, o que querem, o que procuram. Tinham medo que nós também as pudéssemos prejudicar. Mas agora as coisas são muito diferentes. Ajudamos estas pessoas a crescer espiritualmente, a conhecer Deus um pouco mais, porque não sabiam orar. Elas não se reuniam na igreja. Não há padres nesta região montanhosa. Por isso, o Santo Padre concedeu-nos uma licença para abençoar os casamentos, batizar e celebrar a liturgia da palavra. Acompanhamos as pessoas nas situações mais difíceis, nas suas enfermidades, e ajudamos-las a morrer em paz. Nesses momentos, elas não estão sozinhas. Todos os dias rezamos pelo nosso povo e pelos nossos benfeitores que nos ajudam generosamente a cumprir a nossa missão apostólica. Servimos estas pessoas pelo nosso amor a Deus e esta ajuda é possível graças aos nossos benfeitores da AIS. Mulheres extraordinárias, graças a Deus, graças a si. Porque há uma igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda. Do continente americano, vamos agora até a África, vamos até à Nigéria, um país onde muitos procuram escapar à violência dos grupos criminosos, dos grupos terroristas que atuam com enorme impunidade em quase todo o país, embora com particular relevância no norte. E falamos da Nigéria para recordar uma história absolutamente extraordinária, que já contámos, aliás, aqui muitas vezes, mas que iremos recordar sempre que possível. Estou a falar da história de Lea Sharibu, uma jovem cristã raptada em 2014 por terroristas e que continua em cativeiro e que fez anos agora. Nós temos uma mensagem que um sacerdote nigeriano que vive em Portugal fez questão de lhe enviar, mas antes de o escutarmos, vamos recordar esta história. O que é que aconteceu, Catarina, a Lea Sharibu em 2014? Bom, ela foi raptada por terroristas. Portanto, Lea Sharibu tinha apenas 14 anos de idade, quando então, a 21 de fevereiro de 2018, homens armados, pertencentes ao temível grupo terrorista Boko Haram, invadiram então a Escola Técnica de Ciências em Dapchi, no estado de Yobe, na Nigéria, portanto, um estabelecimento de ensino oficial só para raparigas, e levaram à força 110 alunas. Dali a poucas semanas, todas as meninas seriam libertadas, menos Lea Sharibu, que ficou em cativeiro por ser cristã e se recusar a converter ao Islão, como os terroristas exigiam. E é importante sublinhar esse ponto. Esta jovem, então ainda uma criança, tinha apenas 14 anos de idade, recusou ser libertada para não renunciar à sua fé, para não renunciar ao cristianismo. Sim, Paulo, e é de facto extraordinária a coragem que Lea Sharibu demonstrou, uma coragem que nos interpela a todos, que nos leva a olhar com admiração para o que ela fez. Portanto, alguém aceitar ficar em cativeiro às mãos de um grupo tenebroso de terroristas só para não renunciar à sua fé é incrível. E sabendo-se que ela tinha apenas 14 anos de idade, então estamos mesmo a falar ao nível do heroísmo. Ao fim destes anos, e apesar de todos os apelos, nomeadamente dos seus pais e de instituições como a Fundação AIS, a jovem cristã continua refém do Boko Haram e desconhece exatamente neste momento onde está e como se encontra. A história de Lea Sharibu é extraordinária e é emblemática. Ela é um dos símbolos mais poderosos da perseguição aos cristãos na Nigéria. E a Fundação AIS, Catarina, faz questão, aliás, de o lembrar sempre que possível. Exatamente, Paulo. Aliás, a sinal disso, e além de todos os anos lembrarmos então o dia em que ela foi raptada e o seu dia de aniversário, como estamos a fazer agora, na quaresma do ano 2020, a Fundação AIS selecionou histórias a cerca de 4 dezenas de pessoas cujas vidas de entrega aos outros e a Deus são inspiradoras. E entre esses heróis e esses mártires por amor estava, claro, Lea Sharibu. Muito bem, obrigado, Catarina. Como referi há pouco, nós temos uma mensagem que um sacerdote nigeriano, o padre Simon Ayogo, que está a viver em Portugal há mais de 2 décadas, fez questão de gravar e de enviar ao mundo através da Fundação AIS. Uma mensagem de esperança para Lea Sharibu, que agora, no dia 14 de maio, fez 21 anos de idade. Ela está em cativeiro desde fevereiro de 2018. Olá, Lea Sharibu. Sou Simon Ayogo. Estou a mandar esta mensagem de Braga, Portugal. Eu sou da tua terra, Nigéria. Estou aqui para te dar uma mensagem de esperança. Estou a mandar esta mensagem de esperança no dia que fazes 21 anos. Esse dia para ti é um dia especial. É para nós, é um dia especial. Para os seus pais e aqueles colegas com quem fui estudar naquele dia Ndapchi and Yobe State, em Nigéria, também é uma data muito importante. Com eles terias uma festa. Com eles recordarias aquele dia que nasceste. Os teus pais teriam a alegria de te dar um beijinho naquele dia, mas infelizmente isto não acontece para aquilo que nós conhecemos. Estou aqui para te dizer que nós ainda estamos esperançosos de te ver um dia para neste dia, quando fizeres anos, te cantar os parabéns cara a cara. Esta esperança nunca vai morrer entre nós, especialmente para os seus pais. Também para aqueles colegas que ainda têm memórias de ti, que ainda guardam aquela memória daquele dia de há 6 anos e alguns meses, quando foste raptada junto de outras meninas na tua escola de Dapchi em Yobe State. Quando alguém nasce, Deus nos fala. Deus nos fala através de qualquer criança que nasce ao mundo. E o teu nascimento, Leia, não foi uma exceção. É verdade que o que aconteceu, aconteceu, mas isto não faz com que nós esqueçamos de ti. Nunca iremos esquecer de ti. Nunca iremos esquecer aquele dia que fez ouvir uma voz, um choro de uma criança inocente a nascer. Nada nem ninguém pode abortar a vida de uma criança que já nasceu. Mesmo quando a pessoa já não estiver à nossa beira, nós lembramos, nós fazemos memória. E é o que eu faço. Esta memória do teu nascimento que eu faço com esperança ainda de te ver em vida, de te ver junto dos teus. Se eu não visse, ao menos de ouvir que já estás de volta, que já estás de volta em vida e que o teu pai e a tua mãe já te viram e que já estão contigo de novo. Eu espero que esta mensagem chegue aos teus ouvidos. E quando ouvires esta mensagem, Leia, saiba que há pessoas de boa vontade, como eu, que ainda se lembram de ti, que ainda rezam e esperam o dia do teu regresso à casa. E, sobretudo, que te celebramos. Celebramos a tua vida. Celebramos o dia do teu nascimento. Celebramos o fato de Deus ter te dado a nós. A vida é um dom. A tua vida, Leia, é um dom. Apesar de tudo aquilo que tu vives, que nós não sabemos, que nós não compreendemos. Também te digo que Nigéria não ficou melhor, mas é o teu país. Nigéria ainda está como estava, se não pior. Mas mesmo assim, se calhar, se tivéssemos pessoas como tu, teríamos uma Nigéria diferente. Por isso, volta para casa quanto antes, logo que puderes, mas fica sabendo que nós gostamos de ti, nós estamos à tua espera e nós celebramos a tua vida. Celebramos o dom de ti, Leia. Muito obrigado. Happy birthday, Leia. Muitos parabéns. Igreja no Mundo. A história de Leia Sharibu já foi publicada em muitos documentos da Fundação AIS, já foi apresentada como um exemplo concreto da perseguição e da violência contra os cristãos na Nigéria. Um desses documentos é o relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Trata-se de um trabalho exaustivo produzido pela Fundação AIS a nível internacional e que é publicado de 2 em 2 anos. A mais recente edição está a ser agora apresentada nas várias dioceses portuguesas e sempre na presença dos respectivos bispos. Depois da Madeira, de que falámos aqui há 3 semanas, foi agora a vez de Aveiro. E como sempre, Catarina, foi uma sessão muito concorrida, muito participada. É verdade, Paulo, mais uma vez a apresentação do nosso relatório correu muito bem, foi uma sessão bastante participada. A sala dos bispos no Seminário de Santa Joana Princesa em Aveiro estava praticamente cheia, houve perguntas muito interessantes no final da sessão e o senhor bispo, Dom António Moiteiro, teve uma intervenção muito interessante em que destacou a importância do trabalho e da missão da AIS no mundo, nas suas várias vertentes. Muito bem, iremos continuar a falar desta apresentação ao longo dos próximos programas. Antes da sessão começar, nós falámos com Dom António Moiteiro, que nos descreveu o que sentiu quando leu o relatório. Vamos conferir a resposta. O que mais me impressionou foi que estamos habituados a ouvir falar das perseguições dos primeiros séculos ao cristianismo. e a quantidade de cristãos que, pelo facto de serem cristãos, deram a sua vida por Jesus Cristo, foram martirizados pelo facto de serem cristãos. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para o século XX e tantas guerras até da religião, estamos a pensar aquilo que fizeram aos judeus na Segunda Guerra Mundial, o que foi feito aos cristãos na Guerra Civil Espanhola, o que se fez a perseguição comunista não apenas aos cristãos, mas a todas as expressões religiosas nos países da Europa do Leste. Isto é para nos dizer que as perseguições, infelizmente, ainda não acabaram. Hoje continua a haver muita gente que, pelo facto de ser cristão, de acreditar em Jesus e proclamar o Evangelho, é perseguida. Foi isto que mais me impressionou. E que os números, mas eu já tinha conhecimento disso, mas que os números de hoje não são menos, mas até são mais do que nos séculos anteriores. O que significa que nós temos de continuar a levar o cristianismo, porque o cristianismo é semente de reconciliação, é semente de paz, semente de concórdia e de comunhão. E claro que isto tem consequências, e as consequências é o martírio, é a perseguição, é o não crerem, portanto, que os discípulos de Jesus continuam hoje a anunciar o Evangelho e a construir o Reino de Deus. Mas olha, eu quando li os dados, fiquei impressionado pelos números, pela quantidade e em tantos lugares do mundo. Isto é, não se diz respeito apenas, imaginemos, à Europa, ou à África, ou à Ásia, ou aos países muçulmanos. É um plano global em todo lado que são perseguidos os cristãos. Porque há uma igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda. Foi Dom António Moiteiro, Bispo de Aveiro, momentos antes de se começar a apresentação do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, que aconteceu na quinta-feira, dia 16. E agora vamos até à China, vamos até à Diocese de Macau, ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história da vida da Igreja nesta região do globo. A visita do Papa Francisco a quatro países do Sudeste Asiático entre os dias 2 e 13 de setembro está já a gerar uma grande movimentação aqui em Macau e também em Hong Kong. O Papa Francisco, durante esse período do mês de setembro, irá visitar a Indonésia, a Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. Aqui em Macau foram já feitas várias entrevistas a padres timorenses que passam aqui pelo território com muita frequência e também a alguns residentes de Macau que são oriundos de Timor-Leste. Todos eles mostram uma grande alegria por o Papa Francisco se deslocar ao mais novo país da Ásia, mostrando que esta viagem é como que um complemento, muitos anos depois, da grande viagem que o Santo Papa João Paulo II fez também ao Sudeste Asiático e, nomeadamente, a Timor-Leste. Dizem alguns que este é um fecho de ciclo para um novo Timor-Leste que também no catolicismo continua a ter as suas raízes e a crescer com muita pujança. Igreja no Mundo. Na diocese de Tacna e Moquegua, que cobre uma vasta área da região de Altiplano, entre os Andes e o lago Titicaca, vivem muitas pessoas em zonas muito remotas. Chegar a todos, levar a todos o abraço da Igreja é um dos maiores desafios que se colocam ao Bispo Dom Marcos António Cortês. À Fundação AIS, o prelado destaca a generosidade das irmãs e religiosos que se dedicam a esta missão. Sermões na Montanha é a história que vamos escutar já de seguida com a Pilar Rocha. História da Semana. Igreja no Mundo. Visto ao longe, a serra é imponente, mas quem a olha assim, à distância, não consegue ver as pessoas que vivem por lá, por vezes em lugares remotos, onde só se chega com muita paciência e cansaço. Esse é um dos trabalhos de um punhado de irmãs e religiosos da Diocese de Tacna e Moquegua. o serviço aos fiéis que vivem isolados na montanha ou nas margens do lago Titicaca é essencial e o bispo Dom Marcos Cortês não regateia elogios a estes missionários que tornam a igreja próxima de quem vive longe. São 30 irmãs e 4 religiosos. Todos eles dedicam o seu tempo a esta missão, à oração e ao cuidado dos fiéis que vivem muitas vezes quase que isolados. A geografia da região torna este trabalho muito duro, exigente mesmo, um autêntico desafio. Há locais que só se chega de barco. As irmãs fazem-no para apoiar estas pessoas para que, pelo menos, possam fazer a adoração eucarística. Esta situação de isolamento, que afeta tantos idosos, é explicada também pela situação económica difícil. Os mais novos partem para as cidades à procura de trabalho e os mais velhos ficam, muitas vezes, entregues a si próprios. Tacna e Moquegua faz fronteira com a Bolívia e o Chile e é, por isso, uma região de acolhimento para imigrantes destes dois países e também da Venezuela. Muitos vieram caminhando, atravessando montanhas. Muitas famílias chegam com crianças pequenas, por isso a pastoral familiar também é importante. Ao longo do tempo, tem-se verificado uma integração destes migrantes na vida local e na vida da própria igreja. Há muitas famílias já integradas e com trabalho. Há muitos catequistas entre os venezuelanos. Eles dedicam-se muito à evangelização, observa o bispo. Para fazer face a todos os desafios que se colocam à diocese, a ajuda da Fundação AIS tem-se revelado essencial. E Dom Álvaro Cortês faz questão de o dizer e de agradecer essa solidariedade. A ajuda da AIS é essencial e profundamente integradora. Sentimos os benfeitores próximos. O seu apoio vai além do aspecto financeiro. É outra forma de estar perto de nós. As pessoas reconhecem esse gesto. É muito bonito, diz. Igreja no Mundo. Porque há uma igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda. Igreja no Mundo. Depois da história da semana, é tempo para um breve intervalo musical. É tempo para dar voz a Rui Veloso. Ele é um dos nomes maiores da música popular portuguesa e hoje vamos escutar uma das suas canções talvez mais emblemáticas, O Primeiro Beijo, que é prova não só do seu gênio, mas também do talento de Carlos T., o autor da letra. Até já! Recebi o teu bilhete para ir ter ao jardim tua caixa de segredos. Queres abri-la para mim e tu não vais fraquejar. Ninguém vai saber de nada. Juro, não me vou gabar. A minha boca é sagrada. De estar mesmo atrás de ti, ver-te da minha carteira. Sei de cor o teu cabelo, sei o shampoo a que cheira. Já não como, já não dou, e eu caio se te minto. Haverá gente informada se é amor isto que eu sinto. Quero o meu primeiro beijo. Não quero ficar impune e dizer-te cara a cara. Muito mais é o que nos une que aquilo que nos separa. Prometo lá outro encontro. Foi tão fugaz que nem deu para ver como era o fogo que a tua boca prometeu. Pensava que a tua língua sabia a flor do jasmim, sabe a chicla de mentol, e eu gosto dela assim. Quero o meu primeiro beijo. Não quero ficar impune e dizer-te cara a cara. separe. Igreja no Mundo. Depois deste O Primeiro Beijo com Rui Veloso, chegamos à última parte de Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na sua rádio. Na semana passada demos grande destaque no nosso programa à situação extremamente grave que se está a viver em Moçambique, no norte deste país africano de língua oficial portuguesa. De facto, desde há vários anos que a província de Cabo Delgado está a ser palco de sucessivos ataques terroristas, ataques que têm vindo a aumentar desde o início do ano e que culminaram, como contámos aqui, num grande ataque à vila de Macomia. E falamos de Cabo Delgado também porque a situação humanitária é muito preocupante e porque a Fundação AIS lançou uma campanha de ajuda para a igreja local, campanha que, neste contexto, é mesmo vital. Já vamos falar disso, já vamos escutar o apelo de um sacerdote que pede ajuda para Cabo Delgado, mas antes disso temos de fazer como que o ponto da situação. Catarina, como é que estão as coisas em Moçambique? Bom, Paulo, neste momento falar de Cabo Delgado, falar de Moçambique, é sinónimo de ataques, de populações em fuga, de violência, de medo e de um cenário dramático do ponto de vista humanitário. Portanto, o ataque à vila de Macomia, que falámos aqui no nosso programa na semana passada, mostrou que os terroristas estão a ficar mais ousados, que não se coíbem de enfrentar até os soldados governamentais e tudo isto indica que se estará, muito provavelmente, perante uma nova fase de violência terrorista em Moçambique. A recordar o ataque à vila estratégica de Macomia, ataque que começou na madrugada de sexta-feira, dia 10 de maio, e que levou centenas de pessoas a fugir em pânico para as matas. Uma dessas pessoas, um jovem que levava a sua filha ao colo, gravou uma mensagem a contar o que se estava a passar. Pamela, são 5 horas agora e os malfeitores acabaram de atacar base militar, o mais confiado daqui da vila de Macomia. E neste momento que eu estou a falar, há um fogo terrível. Igreja no Mundo. Este jovem gravou esta mensagem quando fugia dos terroristas que tinham acabado de atacar a vila de Macomia, em Cabo Delgado. Com ele, fugiram também, Catarina, centenas de pessoas. Sim, Paulo, mal se escutaram os primeiros tiros, a população fugiu para as matas. Tem sido assim, aliás, desde que começou esta insurgência terrorista. Portanto, desde outubro de 2017, quando ocorreu o primeiro ataque, que milhares de pessoas já fugiram das suas casas, que abandonaram tudo o que tinham com medo destes terroristas, que lançam ataques com uma enorme violência, decapitando pessoas, queimando casas e escolas, centros de saúde, igrejas. Portanto, é preciso lembrar, Paulo, que há cerca de 1 milhão de deslocados em Moçambique. Todos eles são vítimas diretas do terrorismo. A situação tem vindo a ficar, de certa forma, fora de controlo. Esta nova onda de ataques começou no final do ano passado, teve um epicentro gravíssimo em fevereiro, com uma série de ataques no distrito de Chiur, em que todas as capelas cristãs foram destruídas. Depois houve um tempo de alguma acalmia, que correspondeu ao período do Ramadão, entre 11 de março e 9 de abril, e agora assiste-se ao regresso em força dos ataques, das movimentações dos terroristas e, claro, do medo. Vamos continuar a falar de Moçambique, da urgência da campanha lançada pela Fundação AIS, uma campanha que é um autêntico SOS por Cabo Delgado. Mas antes disso, vamos recuperar ainda a mensagem que o Bispo de Pemba, Dom António Juliasse, nos enviou em fevereiro, logo após a série de ataques de que falámos e que visaram, sem sombra de dúvidas, a comunidade cristã, que viu as suas capelas serem todas destruídas, serem todas queimadas na região de Chiur. O medo está de regresso a Moçambique. Os terroristas estão de novo a atacar as aldeias em Cabo Delgado, a matar e a raptar pessoas, a queimar casas e a destruir dezenas de capelas. A situação é catastrófica no plano humanitário. A violência perpetrada neste distrito nas duas últimas semanas foi de tal forma que cerca de uma dezena de aldeias, algumas muito populosas, foram visadas, com destruição de habitações e instituições. Nessas aldeias, todas as capelas cristãs foram destruídas. São tantos os rostos em êxodo, atônitos, tristes, com um sorriso de desespero. Carregam alguma trouxa na cabeça ou na única bicicleta familiar. É tudo o que agora lhes resta. Certamente não tarda que chega a fome, a sede e as doenças. O risco maior é de serem rostos esquecidos em função de outras guerras do mundo. Definitivamente, não podemos ficar sem fazer nada. Não é momento de nós nos calar, não é momento de cruzar os braços. É momento de gritar algo. Queremos socorro em Cabo Delgado. Queremos ajuda imediata para resolver esse problema. Neste momento, o povo precisa de comida, o povo precisa de cobertores, o povo precisa de um abrigo. A situação é catastrófica no plano humanitário. Eu, Padre Fonseca, tenho acompanhado e sei muito bem o quanto vocês conseguem e o quanto é urgente na Diocese de Pemba. Por isso, sem muitas palavras, o que eu digo é socorro, SOS para Cabo Delgado, ajuda urgente para o povo de Cabo Delgado. A Diocese de Pemba agradece e nós que somos de Cabo Delgado agradecemos desde já. Pedimos das diversas formas a vossa ajuda com urgência e Deus abençoe-vos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O medo está de regresso a Moçambique. Os terroristas estão de novo a atacar as aldeias em Cabo Delgado, a matar e a raptar pessoas, a queimar casas e a destruir dezenas de capelas. A situação é catastrófica no plano humanitário. Saiba como pode ajudar. Ligue 21-754-4000 ou visite a página na internet em fundacao-ais.pt. Igreja no Mundo. Porque há uma igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda. Igreja no Mundo. O Bispo de Pemba e o Padre Fonseca, que acabámos de escutar, apelam à solidariedade do mundo para com Cabo Delgado, a região norte de Moçambique. A situação, já o dissemos, é particularmente grave do ponto de vista humanitário e a Fundação AIS lançou mesmo uma campanha cujo nome, Catarina, diz tudo. SOS por Cabo Delgado. É verdade, Paulo, e a nossa campanha é a resposta aos apelos que recebemos quase diariamente da Igreja de Moçambique, que procura socorrer os milhares de pessoas, as milhares de famílias que fugiram, que perderam tudo o que tinham e que precisam de ajuda para a sobrevivência básica no seu dia-a-dia. Situação preocupante até porque, como nós acabámos de dizer, os ataques prosseguem e todos os dias há novos deslocados, há novas pessoas em fuga. Precisamente, Paulo, portanto, os ataques sucedem-se a um ritmo que começa a ser alarmante e podemos dizer que as populações de Cabo Delgado vivem em sobressalto permanente. E face a tudo isto, ao avolumar esta crise, a Fundação AIS tem vindo a receber mensagens, apelos de responsáveis também da Igreja para que toda a ajuda possível seja canalizada para Cabo Delgado. Na semana passada nós escutámos o apelo de Dom Diamantino Antunes, Bispo de Tete, e hoje vamos ouvir o Padre Edgar de Silva, o missionário salatino que, Catarina, conhece também bem, ele próprio, a violência causada pelos terroristas em Cabo Delgado. É verdade, Paulo. Portanto, o Padre Edgar estava na missão em Nungololo, a segunda mais antiga na Diocese de Pemba, quando se deu um dos ataques mais brutais dos terroristas, portanto, foi em novembro de 2020, e praticamente ficou tudo destruído. Portanto, o padre e a população local tiveram de fugir e houve mesmo um relato de massacres cometidos pelos terroristas, com muitas pessoas decapitadas, mas também com muitas casas queimadas e destruídas. A missão católica foi também totalmente destruída. Obrigado, Catarina. Vamos então ao encontro deste sacerdote, o padre Edgar de Silva, missionário salatino, que conheceu, como a Catarina descreveu, na pele, a violência terrorista em Cabo Delgado. O padre Edgar enviou uma mensagem para a Fundação AIS a apelar precisamente à ajuda de todos. E ele até diz que, nestes tempos tão duros, o nome da Fundação AIS, ele não diz Fundação, mas diz Associação, o nome devia mudar para Associação dos Irmãos Solidários. Vamos escutar. Amigos e amigas da AIS, Associação da Igreja que Sofre. Sou Padre Edgar, conheço de perto a situação da guerra em Cabo Delgado. Em outubro deste ano, já vai para 7 anos. 7 anos de dor e de sofrimento. Das dificuldades das famílias deslocadas que tiveram que sair de suas aldeias, de suas comunidades, não porque queriam, mas pela força dos ataques e desta guerra cruel. Conheço de perto o sofrimento e as lágrimas de pais, mães, irmãos que choram os seus desaparecidos ou aqueles que morreram e eles não tiveram nem a oportunidade de fazer o sepultamento dos seus entes queridos. Conheço de perto esse quadro tão dramático e tão cruel: os ataques terroristas em Cabo Delgado. Esta guerra, que podemos dizer assim que tem vários fatores, mas nesse momento nós não queremos discutir os fatores da guerra, mas queremos apelar e pedir o seu gesto solidário em favor de Cabo Delgado através da Associação da Igreja que Sofre. Aliás, nesse sentido, mudaria até o significado da AIS. Nesse momento, AIS significa Associação de Irmãos Solidários, Associação de Irmãs Solidárias, que sentem com a dor do próximo, que sentem com a dor do outro. Portanto, esse pedido: seja solidário com a causa de Cabo Delgado. Cabo Delgado necessita da sua solidariedade. Associação da Igreja que Sofre, Associação de Irmãos Solidários. Igreja no Mundo. Foi o padre Edgar de Silva num apelo a todos os que nos estão a escutar neste momento para serem solidários para com Cabo Delgado, a região mártir de Moçambique, que vive tempos muito duros por causa dos constantes ataques terroristas que estão a levar ainda mais pobreza e miséria esta região, que é já a mais pobre de um dos mais pobres países do mundo. Estamos a falar em solidariedade e, Catarina, bom, é preciso lembrar que há uma maneira fácil, gratuita e muito eficaz de ajudar a Igreja que sofre em tantos países do mundo, como é o caso de Moçambique, mas também de todos os países de que falámos hoje no nosso programa. É verdade, Paulo, e a forma mais fácil e completamente gratuita para ajudar a minimizar o sofrimento dos cristãos em todos os países onde eles são perseguidos, onde sofrem ou onde passam por necessidades, é através da consignação de 0,5% do nosso IRS. Basta então nós fazermos uma cruzinha na nossa declaração de IRS e indicar que queremos consignar 0,5% do nosso IRS para a Fundação AIS. Portanto, é tão simples quanto isto, Paulo, não custa nada, e se cada um de nós fizer isso, será possível ajudar mais cristãos que precisam da nossa ajuda urgentemente. Muito bem, obrigado, Catarina. Como preencher a declaração? É muito fácil, mas para não ter qualquer dúvida, nós temos aqui uma pequena história para contar como isso se faz. A sua atenção, por favor. A consignação de 0,5% do IRS não tem qualquer custo para si. É um gesto simples e rápido, através do qual pode ajudar sem ter que gastar. O donativo é retirado do imposto total que o Estado liquida, não afetando o que tenha que receber das finanças. Assim, ao doar 0,5% do seu IRS, sem custos acrescidos para si, estará a ajudar a Fundação AIS no seu trabalho junto às comunidades cristãs mais necessitadas. Para isso, basta que no modelo 3, quadro 11, campo 1101, selecione a opção Instituições Religiosas e insira o NIF da Fundação AIS, 505-152-304. Muito obrigado. É fácil, não é? Fazendo uma cruz na sua declaração de IRS, está a ajudar a suportar a cruz dos cristãos perseguidos no mundo. E assim, com esta informação útil, que é também um desafio, chegamos praticamente ao fim do nosso tempo. Eu lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS, está sempre disponível para leitura, para consulta, na nossa página na internet, em fundação-ais.pt. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Agradeço a presença da Catarina Martins de Betancourt, assim como a colaboração de José Mário, Pilar Rocha, José Simões, Gonçalo Dias, Ricardo Oliveira, Sérgio Melo e Félix Lungo, que muito agradeço. Igreja no Mundo, recordo, é um programa com a chancela da Fundação AIS e é já retransmitido por 42 rádios, isto de norte a sul de Portugal Continental, Madeira, Açores, mas também em Moçambique, Cabo Verde, Angola e São Tomé e Príncipe. Para mim, Paulo White, foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí desse lado na nossa companhia. Despeço-me com amizade, até ao próximo programa, até à próxima semana, se Deus quiser. Igreja no Mundo, programa de rádio da Fundação AIS, ajuda a Igreja que Sofre, porque há uma Igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda. Igreja no Mundo.